1275, Matheus, nível 340, chama agora Brasília, 1273, a secundária 123, eu tenho um bom voo. Torre Salvador, o TAN 3305, está pronto para o táxi com 37 a bordo. 3 horas e 34 de autonomia, alternativa primária Natal. Confirma, POB autonomia 3305. POB 37. Autonomia 3 e 34, Natal é a primária. 37 a bordo, altímetro 1012, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto espera 3305. Juliette Alfa, reportará pronto 3305. Costa Juliette informa chuva leve no aeródromo, o teto estimado 1.300 com visibilidade de 7.000, operação instrumento. Oscar, Oscar Juliette. Confirma o teto? Cento e dez graus com rajada até 10 nós. Da 3305, aproximando-se da Taxi Oitalho, pronto para decolagem. 3305, a linha decola de imediato. Afirma. 3305, a linha decola da 10, vento 1100 graus com 7 nós. A linha decola, então 3305. 3178, táxi via Alfa Juliette, portão número 5. Alfa Juliette para o 5, 3178. Passou esperto. 118.6, bom pouso. Ah, Juliette. Boa, próxima Juliette. Oscar Juliette, reporte campo à vista. Juliette. Juliette avistando, contra embaixo travado, contendo vento. Vento 130 graus com 9 nós, altímetro 1012, chuva leve com pista molhada, livre pouso na 10. Teste de som de comprimento da pista. Cabeceira deslocada 90 metros. Excelente, Juliette. 3305, decolado aos 16, chame controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, bom trabalho. Muito boa noite, TAM 3305. Boa noite, contato radar vigilância, sub mantém nível 330 na saída PUCA, TAM 3305. TAM 330 na subida PUCA, possibilidade Aracaju? Aguarde, irei consultar o centro. TAM 3305, autorizado direto Aracaju 3305. Está presente o Aracaju 05. Juliette, no solo Zuno 8, informa o pátio. Pátio 5. Sente, livre pela direita, táxi via Alfa Juliette, pátio principal, reporte ingressando na Lima. TAM 3305, chame Recife agora, na frequência 12685, TAM 3305. 2685, obrigado. Descida está autorizada a nível de voo no 50, autorizada a chegada a área. 505, call now Brasília Center, frequency 127 decimal 3. Information 123 decimal 0. Have a good flight, sir. Autorizado, estamos em contato com o Oliver, táxi 45. para o centro de Brasília, 12655, a secundária é 12425, bom voo. Brasília, 12382. Está bem ativo, tem turbulência no nível de voo 350, chegando próximo a Ilhéus. Entre Porto Seguro e Ilhéus teve reporte de turbulência, a aeronave solicitou a descida ao 330, depois não mais. Chegou no 388, a descida está autorizada no nível de voo 330. Dessa via, chegada Mari, até 2000, ajustado em 1012, Ward LS X-Ray, sem glide, com espirulina de 90 metros praticáveis, objeto 6701. Estimativo via 2000, LS, então, 90 sem glide, e menos 90 metros. Pista uma olhada? Estimativo, chuva leve, o teto de 1300, visibilidade de 7 mil metros, 6701. Obrigado, Zeron. Salvador, no nível 390, com o mesmo estimado, cortou o chamam solo ou nessa frequência mesmo? Nessa frequência. Ok, solicito então para Maceió, nível proposto 370. Já temos o 330 autorizado, aceita? Positivo, prossiga. 3178, autorizado Maceió, nível 330 via Upper Whisky 58. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 119 decimal 35, aciona 5102, coteja. 330 para Maceió, está autorizado via Upper Whisky 58. A saída Puca, Aracaju, decolando da 10 com curva esquerda. Chama o controle 119 decimal 35, acionando o código transponder 5102, TAM 3178. 3178, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Chamar a Nesta, TAM 3178.